Os maluco era roeira, curtia um F1, mas hoje está de boa, não deixa a língua azul. Os mano era do crime, mas hoje está mudado. Lagoa que não presta, está renovada. A Bíblia tá na mão, o culto vai começar. Palavra que liberta os mano e as minas. Gente tá na área, evangelizando. Os mano tá com Deus e a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. Sossega. A colônia tá de boa, dá um salve. Os crentes tá na área e a quebra tá assim. Palavra de Deus, celular, oração, né? O crime é os crentes na evangelização. Entendeu? Tá ligado que os manos estão de pé. Pelo sangue de Cristo, o resultado é isso aqui. O futuro dos menor agora está garantido. Quem tocava o terror, hoje tá firmão com Cristo. A palavra que liberta, a palavra que restaura. E o projeto aqui é sério em prol das vidas transformadas. Antes era o crime de chapéu na missão. Hoje Deus tá levantando nos cultos de oração. Os maluco era roeira, curtia um F1, mas hoje está de boa, não deixa a língua azul. Os mano era do crime, mas hoje está mudado. Lagoa que não presta, está renovada. A Bíblia tá na mão, o culto vai começar. Palavra que liberta os mano e as minas. Gente tá na área, evangelizando. Os mano tá com Deus e a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. Sossega. É desse jeito, não tamo de brincadeira. Evangelizando nos bairros, vaziando as biqueiras. É os crente, e pode chamar onde for. Aqui é 061, dá um salve. O compromisso é por vidas, o futuro da nação. Um menino na escola com diploma na mão. É valores que se ganham através do evangelho. Do mais novo ao mais velho, MT 2.0. Aqui é bênção pra sua vida e se quiser pode chegar. A quebrada tá sussurro e a palavra praticada. Não é moda na minha rima, isso é evangelização. Quer saber como funciona? Vem pra rua. Os maluco era roeira, curtia um F1, mas hoje está de boa, não deixa a língua azul. Os mano era do crime, mas hoje está mudado. Lagoa que não presta, está renovada. A Bíblia tá na mão, o culto vai começar. Palavra que liberta os mano e as minas. Gente tá na área, evangelizando. Os mano tá com Deus e a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. E a quebrada tá sussurro. Sossega.